chama é o Júnior Rio ZV. Vem com top na sofrência. Repertório novo. Chama, chama. Eu conheci uma americana lá na vaqueja. Ela falava comigo, eu não entendia nada. Na minha cabeça ela só queria arrochar. Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar. Ela dizia assim. Ela dizia assim. É pra tocar no paredão, fora. Aguinaldo paredão. Bora, Marcião paredão. Eu disse paredão. É o Júnior Rio Zezé. Portão do Arrocha. Bora, Boca Doce paredão. Bora, TKS paredão. Vem, galera de Laboré. É com leite ou sem leite? Bora. Eu conheci uma americana lá na vaqueja. Ela falava comigo, eu não entendia nada. Na minha cabeça ela só queria arrochar. Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar. Ela dizia assim. Ela me dizia assim. Bota pra tocar no paredão, papai. Maurício, gravações.